Dadaísmo. Dadaísmo, dadaísmo, dadaísmo, dadaísmo. Quarto de liberação, cheiro, salvação, sem nada de sentido. Vontade de campeão, ocorre ocupado, aberto. Não comprometido, não é o mar, escolhido, é a sua oferta, escolhido. O adjetivo é o melhor. Sem restrições, verdadeiro, soltado, estado perante, equipes, por poder manipular, sociedade, lucidez, chegada, perante a vida, existência e excluir.